Martins, eu chego lá. Antes eu toquei Reginaldo Rossi, Tô Doidão, e abrindo a sequência, toquei ainda Moraes Moreira, Porque Parou, Parou Por Quê, porque nós precisamos ir pro intervalo. É só o tempo da gente tomar uma água, garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. E na volta eu vou mandar mais abraços, vou mandar mais luz, vou tocar mais música e vou falar também dessa história. O lado certo pra dormir, tem lado certo pra dormir? Eu não sei, você sabe? Vou explicar isso já já, com mais detalhes, rememorando os melhores momentos da nossa bodega no ano passado, mas calma, que tá voltando quadro inédito, tá voltando coisas muito boas pra nós, quem sabe aí uma vinhetagem nova também, se der tudo certo. Mas agora eu vou de intervalo, 2 minutinhos, e já que eu volto com você, vai daí Mr. Abraham, chama o intervalo. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Sol Leste FM 11:46. Esta programação tem um apoio cultural de... Minha mãe disse que quando eu nasci eu precisei de ajuda de outras mamães. Eu era pequena e fraquinha e hoje eu sou forte. Leite materno é tipo um superpoder que as mães têm. Salvar vidas salvou a minha vida. E a minha também. A minha também. Se você pode, doe o seu leite para o Banco de Leite Humano. Qualquer quantidade é importante para salvar a vida de bebês prematuros e com baixo peso. Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Brasil, união e reconstrução. Governo Federal. Doa, vai! Sol Leste FM. O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Cartaz. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe. Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica, ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Participe, não seja ouvinte silencioso. DDD 89 999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89 999927022. Muito bem, porque agora é hora de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Olha aí, mandar um abraço ao pessoal do nosso Instagram, arroba Bodega do Maguila. Estamos com 564 seguidores. Dá tempo ainda de bater a meta. Quero chegar até 600 seguidores no final de fevereiro e eu conto com você. Arroba Bodega do Maguila no Instagram, Bodega com U de uva, tá certo? Mandar um abraço aqui ao nosso amigo Léo Garcia, JV João, underline V, underline Henrique 772, Líbia Lopes, pessoal lá da Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista, Roraima, galera da Maturi FM 104,9, Divertentes no estado de Pernambuco, nossos amigos também da Nova FM de Mirandiba, Pernambuco, Cidade FM Cabo de Santo Agostinho, Rádio Chaparipe Sertão de Trindade, Pernambuco. Alô, Jucaçá, aquele abraço. Araripina também, Araripina FM, meu patrão Cláudio, galera da 87,9, nossos amigos da Nativa FM 97,1 de Bom Jesus das Selvas no estado do Maranhão, Fábio Iu também seguindo a gente, Nemo Colares, Paola Farias, Fernanda Luz, Roger Cavi. Deixa eu ver quem mais aqui, Lucas Macedo 2025, muito bem, pessoal aí que tá seguindo a gente no nosso Instagram, e também meu patrão Danilo Quixaba, o cara da Massa FM de São Paulo, talentosíssimo, um dos maiores nomes do rádio brasileiro dessa nova geração, eu me espelho muito nele, o cara é mais novo do que eu, inclusive, já conquistou aí o mundo, olha aí que maravilha, né? Muito bem, abraço Quixaba, tamo junto. E agora, meus amigos, eu vou botar mais um áudio aqui. Chegou mais áudio? Chegou mais áudio. 89 999927022. Papoca, papoca. É o nosso ouvinte Petrus, lá de Minas Gerais. Alô, fala, bodega. Alô. Aqui é o Petrus de Teoflotor, em Minas Gerais. Não perca um programa. Tô aqui na escuta, meu amigo. Um abraço a todos aí. Valeu, meu amigo. Obrigado pela audiência e tem bom gosto, viu? Torcedor do Cruzeiro aí, pelo que eu tô vendo aqui na foto de perfil, participou da palavra-chave premiada, inclusive, já está concorrendo. Mas muito bem, agora eu vou reprisar esse comentário aqui que eu fiz sobre o lado certo pra se dormir na cama. Tem lado certo? Tem lado errado? Isso você vai saber agora, mas quem vai falar não sou eu de agora. É o eu do passado. Vai daí, eu do passado. É hora de a gente abordar este tema polêmico.

Bodega do Maguila. Está no ar o melhor de você. Um programa para impulsionar seus pensamentos. O encontro com Carol Tornena. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, por ter vindo no nosso encontro diário aqui pela Rádio Evangelizar. Eu ontem falei sobre o conceito de engrenagem e hoje vamos aprofundar. Se você entendeu que o problema não está no caminho, então vamos entender bem o que isso significa. O caso é que a maior parte do tempo tentamos mudar as coisas ao nosso redor. É ou não é assim? Pense comigo. Nossa mente procura onde está o problema para se livrar dele. E eu escuto muito isso. Carol, meu problema é que eu não me identifico com o meu trabalho. Carol, o problema é que ninguém reconhece meu esforço. Carol, eu estou fazendo minha parte, mas o meu marido não faz a dele. Carol, o problema